SLMG. Why? 607. Sim. SOS. Boy. Tá de cabeça, toma um choque, louco. Fez a rima, favelado se inspirou. E o DJ risa por cima, pra branco de atitude e preto de respeito. Eu fiz um som original pros guerreiros brasileiros. Com dois eu tô inteiro, agora eu sou o primeiro. Com microfone eu vou levando, eu tô rimando o tempo inteiro. Estilo clássico, comecei, não vou parar, talvez eu pare. Preciso respirar, bebê, quem tá na rima, eu disperso comentários. Meu som é pra maluco, não tô rimando pra otários. Não venha me tirar, quem sabe faz melhor. Só de regular, você pra mim já é o pior. 2H é união, sim, não é competição. Conheço atrasalados como a palma da minha mão. Se diz do movimento, 2H coisa nenhuma, verdadeiro bandidão. Pra mim malandro agulha, ilude o próprio irmão incentivando a fumaça. Distorço hip hop, fuma um e não disfarça. Americanizado, faz do rap o seu mercado. Com o estilo ultrapassado, viciando alguns otários. Rap nacional, há muito eu tô observando. Falsos MCs desrespeitando os próprios manos. Quebrada palmital, tem rap original. O CL eu represento na moral. Verdadeiro rimador, meu estilo vem das ruas. 607, a nossa saga continua. Sega saga, espalha como praga. Sega saga, espalha como praga. SLMG, CLRAP. Pra quem quer vencer, pra quem quer crescer. Sega saga, espalha como praga. Sega saga, espalha como praga. SLMG, CLRAP. Parte 2, eu te mostro como eu faço. Se liga nesse som, pois tá ficando do caralho. MG Santa Luzia, também tem voz ativa. Os loucos representam, eu vou mandando a rima. Zona Norte é muita treta, B-Boy bate de cabeça. Fogo G é terrorista, entrando na frequência. Fogo no pavio é o terror. Então corra, o CL é a sigla União Cabeças Loucas. Não é campeonato, não tá americanizado. É rap nacional invadindo o seu rádio. S-A-G-A. A saga continua. Falso MC, já tô na sua captura. Não teve atitude pra representar. E se acha o dono da palavra quando vai versar? Regulando os malucos de várias quebradas. Falando mal, dizendo que o meu som não tá com nada. Espilha errada, duas caras. Você tem, não respeitou, viajou. Respeito é lei, veja bem, melhor que quem. O júri tá formado. 607, SOS na rima. Segure a sua língua, sou periferia. Sou. Periferia eu sou. O jogo começou, tá colhendo o que plantou. Sou eu a semente que você fertilizou. Com microfone, começa o seu pesadelo. Meu ataque verbal é como um tiro. Certeiro, pois conosco ninguém pode. A banca aqui é forte, só os loucos na batida representam o hip hop. A nossa cara é essa, filtrando bem, jogando fora o que não presta. Na humilde, sem comédia, blá blá blá, não tem conversa na levada. Mistura a porra toda e continua a minha saga, a minha saga. Sega saga, espalha como praga. Sega saga, espalha como praga. SLMG, CLRAP. Pra quem quer vencer, pra quem quer crescer. Sega saga, espalha como praga. Sega saga, espalha como praga. SLMG, CLRAP. Pra quem quer vencer, pra quem quer crescer. Por aqui, registrando a celebração de uma sessão que está por vir, fazendo do som mineiro um caminho pra progredir, relatando fatos que fazem pensar, chorar, sorrir. A tribo da periferia, coração 607, SOS em ação. Grande trampa que transforma microfone em arma na mão, pra demonstrar que é possível ter respeito sem ser ladrão. Negro Beto, ATS. Sim. Na colaboração de uma essência que entre nós prevalece. Quem ama paz aplaude a tribo, isso sempre acontece. Santa Luzia, Zona Norte, uai, agradece. Pra ver o que acontece, negro poeta, atribu, é só essa bandeira que eu carrego com orgulho e muito amor. Esteja na floresta do pecado e da dor. Negro, irmão de cor, vem na cruz, guerreiro. De cabeça erguida, vim pra ser o herdeiro. Primeiro a levantar a bela taça com respeito. Sem se rebaixar, se humilhar por direito. A voz do guerreiro soa forte em 2000. Tipo rei zumbi que foi um leão no Brasil. Quem ouviu, quem não viu, quem sentiu, foi quem viu. Se prostou no chão, de joelhos procediu. Negro perto, muito louco, sabe bem o que quer. Quem não sabe, já dançou, só se for, vai na fé. Caminhando contra o vento e remando contra a maré. Só se for, negro, só se for assim que é. Que critica, pensa que é fácil não ter dinheiro e fazer rima sem dinheiro. Mas tô inteiro, tô de pé. Tem que ser guerreiro de verdade, é ou não é? Errando, aprendendo, ganhando experiência. Entendo que nem todos têm peito e competência. Ficam de olho regulando quando a gente sai. O que a gente fecha e pra onde a gente vai. Falam demais enquanto a gente faz. Aí me sinto bem, me sinto em paz. Batendo de frente, esse é o SOS. Quebrando barreiras, 607. Ao rumo da vitória. passado. Esse momento assim, mais um começo sem o fim de uma história sem fim. SOS, artigo 607. 07, tamo feliz de estar aqui, registrando, celebrando esse momento assim. Mais um começo sem o fim de uma história sem fim. SOS,